Control, Porto Carmo, 9073, bom dia. Da Puca, Brasil, 350, pode voar a Caju, Porto Carmo, 9073. Adeus, tudo bem. Agora o Fox 018, obrigado, secretário 9073.

Azul, 929, que está para ver se o Pedro, o Rio de Janeiro, que está para ver se

Controle Salvador, muito bom dia, Federal 9978, decolado, você escuta. Federal 9978, na bomba, possibilidade de voar direto para Tícero. Após 100, atualizando o código, Federal 9978.

Fazer o leitor, a previsão personal é certa.